opportunities. Ha! Watch us revel in our liberty. Well, you can say what you like, but it doesn't change anything. Because the corridors of power, they're an ocean away. Don't Stop deste domingão com Every Morning, Sugar Hay. E ainda viu Sung To com Blur. Até aqui a apresentação foi de Rosângela Alves. Na sequência, eu volto aí com Kiss in Concert. E depois, vem aí, Vichão Bonesse, seu backstage. Você ouviu na Kiss FM 5 horas sem intervalos. Don't Stop Kiss. Don't Stop Kiss. 5 horas sem intervalos. Kiss FM. seu WhatsApp e Telegram para Kiss FM. 11 99887-4343. Iron Maiden, dia 4 de setembro no estádio do Morumbi, transcendendo gerações e culturas, se tornando uma grande instituição da música. Eles voltam ao Brasil. Vendas em livepass.com.br. Iron Maiden no Brasil. Patrocínio Porto Seguro Bank, Black Princess, TNT Energy Drink, fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore, apoio New One, uma experiência Move Concerts. Kiss FM, a rádio oficial do Iron Maiden em São Paulo. No Sul, restaurante design de gastronomia moderna japonesa criou para você a Black Box No Sul, através do nosso aplicativo delivery.nosu.com.br. Você faz a reserva da Black Box servida em uma elegante caixa de madeira com grande variedade de sushis, sashimis para você compartilhar na sua casa ou presentear, além de seleções especiais criadas para o delivery. Saboreie nosso Instagram, @restaurantenosu ou nosso aplicativo delivery.nosu.com.br e faça sua reserva. Nosu, delivery, drive-thru ou ligue 22835822. Cozy, restaurante premiado do chefe Renato Carione e do restauranteur Leonardo Ricaldi, famoso por suas massas artesanais e receitas descoladas da alta gastronomia, está de casa nova. O Cozy chega aos Jardins, ainda mais elegante e delicioso. Ambiente moderno, mais amplo, luz natural, charme e descontração. O Cozy começa uma nova história com você. Atendimento caloroso, drinks e pratos que impressionam pela beleza e detalhes. O Cozy tem em seus prêmios o de melhor menu executivo da cidade. Saboreie nosso Instagram, @restaurantecozy, e viva esta nova experiência. Cozy, a Doc Lobo 1589, telefone 3061-9543, Jardins. Sua atividade física favorita está aqui na ACM. Natação, esportes de quadra, musculação, ginástica, treinamento funcional e muito mais. Cuide do seu corpo, fortaleça sua mente, invista em sua saúde. Fale com a ACM pelo WhatsApp 11-3138-3000, 11-3138-3000. ACM, muito mais do que você imagina. Vem! De 27 a 31 de julho, o Complexo do AMB vai ser o ponto de encontro da cultura pop, geek e gamer. Festival New Connects vai ter 5 dias intensos com muitas atrações nacionais e internacionais, concurso de cosplay, quadrinistas e ilustradores, campeonatos e muito mais. Quem também vem para o New Connects é o Sandro Dias, o Mineirinho, campeão de skate, o Gabriel Fallen, campeão de Counter-Strike, e a atriz Billy Bob Brown, a estrela de Stranger Things. Compre seu ingresso pelo site newconnects.com. Vai ser inesquecível. Você ouve Kiss FM em São Paulo nos 92.5, ZYM 946. Kiss FM, não deixe o rock sair de você. A partir de agora, Kiss in Concert. Os shows históricos do mundo do rock. Na Kiss FM. Kiss in Concert. 8h59. Depois do Don't Stop da Kiss, a partir de agora, vamos de Kiss in Concert e as efemérides de Samuel Canale e Walter Hitch. Na primeira parte, vamos ouvir Depeche Mode, E2, Who, The Struts, Midnight Oil e muito mais, abrindo com Muse em 2013, Panic Station, no Japão. Yeah. Kiss in Concert. Kiss in Concert. FM. Kiss in Concert. rock você encontra só na Kiss. In concert. 9:28, boa noite. Fechando a primeira parte do Kiss em Concert deste domingão com as efemérides de Samuel Canali e Walter Hitt, ouvimos Midnight Oil, Blue Sky Mining, Sydney em 2018, Body Talks ao vivo no Download Festival em 2018, You Better, You Bet, ao vivo em Londres em 2015 com Who, e ainda ouvimos U2, Where the Certain Have No Name, Irlanda 2001, e ainda ouvimos uma das minhas favoritas, Enjoy the Silence, na Alemanha em 2013 com Depeche Mode. Um breve intervalo, não saia daí, tem a segunda parte do Kiss in Concert. Você está ouvindo Kiss in Concert. Curta a página da Kiss FM no Facebook, facebook.com/radiokissfm. Dizzy, há quase 50 anos na Zona Norte. A Dizzy faz parte da história desta região. Com seus burgers artesanais, drinks, sanduíches e pratos de gastronomia, tem mais uma novidade. Baixe nosso aplicativo dizzy.com.br e faça seu pedido, delivery ou takeaway. Dizzy Lanchonete, somos parte da sua história. Dizzy Santana, Brasleme 2040. Dizzy Vila Maria, Praça Santo Eduardo 206. Sólido, intenso, visceral, Godsmack, pela primeira vez no Brasil, Godsmack, única apresentação 12 de novembro no Vibra São Paulo, a força do rock do Godsmack, garanta já o seu ingresso no uhu.com, Godsmack, uma produção Mercury. Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis. Cozy, restaurante premiado do chefe Renato Carione e do restauranteur Leonardo Ricaldi, famoso por suas massas artesanais e receitas descoladas da alta gastronomia, está de casa nova. O Cozy chega aos Jardins ainda mais elegante e delicioso. Ambiente moderno, mais amplo, luz natural, charme e descontração. O Cozy começa uma nova história com você. Atendimento caloroso, drinks e pratos que impressionam pela beleza e detalhes. O Cozy tem seus prêmios, o de melhor menu executivo da cidade. Saboreie nosso Instagram, @restaurantecozy, e viva esta nova experiência. Cozy, a Doc Lobo 1589, telefone 3061-9543, Jardins. Você está ouvindo Kiss in Concert. Você está ouvindo Kiss in Concert. Nessa segunda parte do Kiss in Concert, vamos ouvir Goo Goo Dolls, Cazuza, Queen e muito mais. Abrindo com Heaven No Hell, na Dinamarca em 2018 com Volbeat. Você está ouvindo Kiss in Concert. We'll be right back. Kiss FM toca o rock que você quer ouvir. In concert. Smile. Kiss in Concert. Kiss in Concert. Seja sempre bem-vindo aqui, 9:57. Encerrando o Kiss in Concert deste domingão, Red Hot Chili Peppers, By the Way, ao vivo na Irlanda em 2013. Cazuza, Vida Louca, Vida no Rio de Janeiro em 1988. Black Balloon, ao vivo em 2018 com Go Go Dolls. Queen, Another on the By the Dust, ao vivo em Wembley em 86. E em 99, ouvimos Sebastian Bach, 18 and Life. em Tóquio em 99. Super beijo na sequência, vem aí. Meu querido Vitão Belmense e seu backstage, ficamos com as efemérides de Samuel Canali e Walter Hitt no Kiss in Concert. Beijos, nação.